Sinta a força do veneno dentro do seu corpo. Thank you. emoção à flor da pele. Viver assim. Só falta você no meu coração.

aqui a noite que eu vou te encontrar. Tão lindo seu sorriso, eu quero tanto te amar. Maravilhoso teu olhar, no megassom vou te encontrar. Só vou me entregar a você. O respeitado do Pará. Procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. proporcionando a você um som puro e linear. Direita, mas tu não serás atingido. Veneno! Max Tavares, a produção da internet.